toda a coragem eu derrubo o mal. Rap pra ser foda só tem que ser natural. É do meu lado só louco, aqui não tem boca de esgoto. 100% rap nacional. Com toda a coragem eu derrubo o mal. Rap pra ser foda só tem que ser natural. É do meu lado só louco, aqui não tem boca de esgoto. 100% rap nacional. Então me mostre seu talento, toda sua capacidade. O que menos cresce é a vontade. Dentro de você é sua oportunidade de vencer. E quem vai te ajudar e quem vai te prender pra depois te abandonar? Dizer a mim é fácil, eu quero ver quem vai rezar. Dizer que quer cantar só por falar, por ter status. Desfilar com seus carros, mulheres te amam é o caralho. Vai se fuder, não tô aqui pra ver isso. Muito menos pra assassinar meu compromisso. Tem uns malucos aí que tão falando que tão magoado, meio esquecido. Deixa eu viajar e vou balanço. Até onde eu posso chegar, até onde eu alcanço. Pra mais de 10 anos que nada acontece. De 10 manos envolvidos, são só dois que honram a porra desse rap. Só quer dinheiro pra visita Big Mac, Donald's, Carrefour, baixa um punhado de fritas. Vai tomar no cu. Enquanto eles comem, saciam sua fome. A gente espera nossa marmita na chuva que vem de Kombi. Com toda a coragem eu derrubo o mal. Rap pra ser foda só tem que ser natural. É do meu lado só louco, aqui não tem boca de esgoto. 100% rap nacional. Com toda a coragem eu derrubo o mal. Rap pra ser foda só tem que ser natural. É do meu lado só louco, aqui não tem boca de esgoto. 100% rap nacional. Cheguei há pouco desorientado e louco. Já cansei de levar soco, aguenta aí que vem o troco. Do nosso jeito agora começa o jogo. Eu sou do rap, danço pogo punk, porque raiz é nosso blunt. Vamos mostrar pros cara daqui pra ser MC. Tem que ter levada, né free, né brincadeira de guri. Tem rapper aí que vixe, melhor que nem existisse triste. Porque os Gaspar nem sabem rimar, até dá dó, mas pra mim que se foda. 15 anos na sombra não fez nada. Tô só cinco e trinco na rima abusada. Deixo as mina louca e os rimador de merda com a palavra atrasada, baba. Porque no meio de nós nem fala trava. Cadê o flow, a atitude vai se fuder, teu lugar é nas baladas. Porque se tomar uma ruína quebrada até se caga. MC Playmobil não existe, cara. Eu quero é mais rap do sangue do Gutierrez. Não preciso de pódio, meu lugar no mundo é o subúrbio lógico. Pra entrar no meu flow, naturalidade é o código. Com toda a coragem eu derrubo o mal. Rap pra ser foda só tem que ser natural. É do meu lado só louco, aqui não tem boca de esgoto. 100% rap nacional. Com toda a coragem eu derrubo o mal. Rap pra ser foda só tem que ser natural. É do meu lado só louco, aqui não tem boca de esgoto. 100% rap nacional. Aê, facilita com nós, cuzão. Escreve teus rapzinho fraco, porque com nós o bagulho é sangue. Chega de brincar de ser MC, evolui a porra da tua zima atrasada. O Sul merece grupos de rap. E eu sei que tem uns nego aí que faz rap pra tirar onde é com os playboy. Mas agora nós vamos foder com essa porra toda. Vai sobrar quem é de verdade, aí pra quem tá na batalha, guerreiro verdadeiro. Sei que tem muitos de fé, pra esses manos sim, toda a paz do mundo. E vamos continuar, vagabundo, mostrar que o rap aqui no Sul também é forte. É isso aí, salve Zona Norte. Aqui Machiavelli Records e diretoria dos loucos. Só os ladrão.